perguntando mesmo, mas xinga a beira com mel. Manda foto pra esperar, me encontrei no motel. Sextou, sextou, eu sei, mas já que sextou, tu vai sentar outra vez. Sextou, sextou, sextou, eu sei, já que sextou, você vai sentar outra vez. Sextou, sextou, sextou, eu sei, mas já que sextou, tu vai sentar outra vez. Sextou, sextou, sextou, eu sei, já que sextou, você vai sentar outra vez. Feira, dia de torra salada, bico de rapariga, fuma cigarro montado. Vê sai o velho andei, mastiga a beira com mel. Manda foto pra esperado, comprei num hotel. Mas hoje é sexta-feira, dia de torra salada, bico de rapariga, fuma cigarro montado. Sai o velho andei, mastiga a beira com mel. Manda foto pra esperado, comprei num hotel. Sextou, sextou, sextou, eu sei. Já que sextou, cê vai sentar outra vez. Sextou, sextou, sextou, eu sei. Já que sextou, tu vai sentar outra vez. Sextou, sextou, sextou, eu sei. Já que sextou, tu vai sentar outra vez. Sextou, sextou, sextou, eu sei. Já que sextou, tu vai sentar outra vez.